A sura da examinada. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum min al haqq. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Ó vós que credes, não tomeis meus inimigos e vossos inimigos por aliados, lançando-lhes afeição, enquanto eles renegam o que vos chegou da verdade, fazendo sair o mensageiro e a vós, porque credes em Alá, vosso Senhor, se saístes de vosso lar para lutar em meu caminho e para buscar meu agrado. Vós lhes transmitis secretamente afeição, enquanto sou bem sabedor do que escondeis e do que manifestais. E quem de vós o faz, com efeito, descaminha-se do caminho certo. E yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Se eles vos dominarem, serão inimigos de vós e contra vós, estenderão as mãos e a língua com o mal, e almejarão que renegueis a fé. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. Nem vossos laços de parentesco, nem vossos filhos vos beneficiarão. No dia da ressurreição, ele decidirá entre vós, e Alá do que fazeis é onividente. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Com efeito, há para vós belo paradigma em Abraão e nos que estavam com ele quando disseram a seu povo: por certo, estamos em rompimento convosco e com o que adorais em vez de Alá. Renegamo-vos e a inimizade e a aversão mostrar-se-ão para sempre entre nós e vós, até que creiais em Alá, só nele, exceto no dito de Abraão a seu pai. Em verdade, implorarei perdão para ti e nada te poderei fazer junto de Alá. Senhor nosso, confiamos em ti, e para ti nos voltamos contritos, e a ti será o destino. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Senhor nosso, não faças de nós vítimas da provação dos que renegam a fé e perdoa-nos. Senhor nosso, por certo Tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Com efeito, ame-lhes belo paradigma para vós, para quem espera em Alá e no derradeiro dia. E quem volta as costas, por certo, Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Quizá Allah faça existir afeto entre vós e aqueles com que vos inimizastes dentre eles. E Allah é onipotente, e Allah é perdoador, misericordiador. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alá não vos coíbe de serdes blandiciosos e equânimes para com os que não vos combateram na religião e não vos fizeram sair de vossos lares. Por certo, Alá ama os equânimes. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Apenas Alá coíbe-vos de serdes aliados ao que vos combateram na religião e vos fizeram sair de vossos lares e auxiliaram expulsar-vos. E quem se alia a eles, esses são os injustos. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ó vós que credes, quando as crentes vos chegarem como emigrantes, examinai-as. Alá é bem sabedor de sua fé. Então, se as considerais crentes, não as façais retornar aos renegadores da fé. Elas não lhes são lícitas, nem eles lhes são lícitos. E concedei-lhes o que despenderam. E não há culpa sobre vós em as esposardes, quando lhes concedeis seu prêmio. E não retenhais os laços matrimoniais das renegadoras da fé, e pedi o que despendestes, e que eles peçam o que despenderam. Esse é o julgamento de Alá, ele julga entre vós. E Alá é onisciente, sábio. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. E se uma de vossas mulheres vos abandona, indo para os renegadores da fé, e após um combate, obtendes espólios, concedei àqueles cujas mulheres se foram o equivalente ao que despenderam, e temei Alá de quem sois crentes. Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznina ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ó profeta, quando as crentes te chegarem para se comprometerem a nada associar a Alá e a não roubar, e a não adulterar, e a não matar a seus filhos, e a não cometer infâmia, que forjam entre as próprias mãos e os pés, e a não te desobedecer no que for conveniente, aceita seu compromisso e implora Alá perdão para elas. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Ó vós que credes, não vos alieis a um povo contra quem Alá se irou. Com efeito, eles se desesperaram da derradeira vida, como os renegadores da fé se desesperaram dos companheiros dos sepulcros.